em ti confiarei. Efraim se perdeu, mas em ti eu buscarei. As maldades ocultas, Senhor, vem revelar. E em meio à tempestade, meu coração vai clamar. Oh, Senhor, eu volto pra ti. Em meio à dor, em ti eu vou existir. Renova transforma meu ser. Teu amor é fogo que não deixa de arder. Como um forno aceso, meu coração está fazendo de mim um novo amanhecer. Os príncipes caíram, mas eu não vou temer, pois em ti encontrei a força pra viver. Ó, Senhor, eu volto pra ti. Em meio à dor, em ti eu vou existir. Renova Deus te chama. Deixa de arder.